O Oliveira acabou ontem por ficar no caminho da Taça de Portugal nesta segunda eliminatória frente a Lusitano. Como é que pode descrever esta partida da segunda eliminatória? Acaba por ser sempre injusto para ver com uma equipa que é repescada. Neste caso foi o Lusitano, podia também termos sido nós. Acho que é uma falha da federação. Mas, tirando isso, foi um jogo muito bom das duas equipas, com muitas oportunidades de golo. Em que a sorte tombou para o lado do Lusitano, nas grandes penalidades. Fizemos tudo para que nos durante os 90, ainda provavelmente, conseguíssemos a passagem. Não conseguimos, há que olhar em frente. Acabou, entre aspas, o nosso sonho na taça, mas saímos do campo, cabeça bem erguida e conscientes que fizemos tudo para que a passagem ficasse ali bem. Não conseguimos. Há que seguir agora a trabalhar, porque o nosso objetivo é outro. Este era apenas um jogo de taça, sabíamos que nunca íamos chegar ao Jamor, como é lógico, mas queríamos passar o mais à frente possível. Caímos na segunda, caímos de pé, tenho que estar orgulhoso dos meus jogadores, tudo o que fizeram dentro do campo, e tudo o que fizeram ontem no jogo. Tivemos mais que oportunidades para fazer gols, não conseguimos, faz parte. O Oliveira nas duas eliminatórias foi até às grandes penalidades, significa que não foi um fácil adversário para as outras equipas? Sim, também. Nós estávamos conscientes, tanto na primeira eliminatória como na segunda, que iam ser dois jogos muito difíceis. Encarámos dois jogos como se fosse também no nosso campeonato e com duas boas equipas. Na primeira, a sorte para o nosso lado era Fulirantes. Ontem, tombou para o lado do Lusitano, falando assim, e sabíamos que só podia haver um vencedor. Foi o Lusitano, nesse caso, aos parabéns ao Lusitano, mas também, principalmente, realçar o esforço e a dedicação e o empenho que os meus jogadores também tiveram dentro do campo, que merecíamos a passagem. Não é só ter o nosso lado, faz parte. Uma vez fora da Taça de Portugal, então agora é olhar em frente e é tempo de focar a 100% no Campeonato Nacional. Claro. O nosso objetivo é muito claro, é a manutenção, sempre foi desde o início. Claro que a Taça de Portugal podia ser um extra, tanto para o clube financeiramente, mas como para os jogadores a nível de colocar toda em prática a qualidade que tinha e para chegar mais à frente possível. Não conseguimos, agora é focar totalmente no nosso objetivo, no nosso campeonato, que é para isso que nós trabalhamos diariamente, para que o nosso objetivo chegue mais rapidamente possível.